Você está ouvindo a Rádio Clube de São Manuel Limitada, ZYK 665, ondas médias 1510 AM. Transmissão simultânea também pela internet em cluberegional.com.br e pelo aplicativo para dispositivos Android. Estúdios localizados na Rua Coronel Rodrigues Simões, 69, São Manuel, São Paulo. Clube AM, 24 horas no ar.